now 1-901-0 on the localizer, runway 10. 1901 manual, route complete final to put tower 118 plus mile, 95, have a nice delay. Thank you, 118-95, altitude 1-901-0. Salvador Tower, Mochi, Argentina, 1-901-0 on the localizer, runway 10. 1901-910, can H10? Well, sorry, clear to land runway 10, wind is 150-204 knots. Clear to land runway 10, Argentina, 1910. Station 1910, underground at 41. Clear to your right, extra field Alpha, Juliet, 101. Clear runway by Alpha, Juliet, gate 11, Argentina, 1910. Argentina, 1910, remain this frequency. Finish, sir. сообщение с аварийной фреквенции N0307. Júlio, táxi autorizado a Alfa, Juliette 08. Tony on Juno 1901. Gate 11, request clearance to Buenos Aires. Juno 1901, approved ground, flight plan route 2, resume ground, flight level 340. Departure 1-1-0, right turn. Solo 1 departure. Local transition, score code 5450. Solo departure 120-18. Clear to Buenos Aires, level 350, Arbor 1 departure. Contact Solo 1208. Squawk 5450. The departure will be Salvo 1 departure, darker transition. Dry up to 044 until Salvo from you. Then as your flight plan. Salvo 1 departure, Salvo 1 departure, darker transition. Salvo 1 departure, darker transition. Correct, call it to push back and start up stable alarms, 18-1-9-1. Call you back for a start. Salvador Gontier, voo 11 a 73, sempre em informação, bravo. Voo 173, bom dia para Guarulhos, autorizado via rota do plano, nível 37, nível 360. Pistão 1-0, após decolagem, curva direita, saída São Luna, transição Motiva. 5447, transponha o controle Salvador 120-8. Sustentador 360 para Guarulhos, a rota via 6-1-0 para a decola da 1-0, curva direita, na saída São Juscuno, transição Mótica. 5447, transpondo, controle 1208, voo 1-1-7-3. 1-1-7-3, contingimento correto, ponto lá o champão. Espera, voo 1-1-7-3. vez para o posto de estacionamento do Rio Norte. Sim, Chantal, seu nome é Suscrito. Confirma autorizado o seu contato, Rio Norte 76? Afirmo. Para o táxi CAB 135, pela linha 04299, alterno Galeão. 1963, eu cruzo o táxi na parte do sul Índia, chame Pós-Guerra, chame 305. Via táxi, táxi sul Índia, ajuste na 095, voo 1963. Comunicador, voo Nuno 63, pode ser da 1-0, pronto. Nuno 63, ali da Colo 0, vertical. Ali da Colo 1-0, vertical. Voo Nuno 63. Os 3 Eco 2006, corrija, os 27, chame controle no 08, eu vou. 08, bom, vamos lá no 73. Controle Salvador, bom dia, eu vou no 73, na 71, no Mótima, 3.707. Eu conto a torre da Netolândia, sou para o nível 3.0, 3.0, direto Leda. 3.0, voando direto Leda, eu vou 1.173. controle Salvador, Gol 9173. Telefone 1973, Porto Alegre 200, no Recife, a sequência 125.1, alternado 128.35. 251, alternado 128.35, Gol 9173.